Panorama Agrícola para 25 de julho de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de segunda-feira de lua minguante, 25 de julho de 2011. No ditado de hoje, cautela demais nunca é bobagem, seja prudente. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira. No Espaço da Mulher, plano alimentar para diabéticos. E no mercado agrícola, um pouco de fruticultura, maçã, banana, citros e maracujá. Uma dica que pode mudar o seu dia. Dormir mal aumenta a chance de problemas com pressão arterial e diabetes. Uma hora antes de dormir, procure relaxar, diminua o ritmo, faça silêncio, diminua a luminosidade. Dormir bem é fundamental para a sua boa saúde. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A importância da alimentação para todos nós, em especial para quem sofre de diabetes. Este é o último assunto da série Diabetes, informação para uma vida saudável. A extensionista Simone Barrim entrevistou a nutricionista da EPAGRE no Alto Vale, Lucilena Faria. Sim, muito importante a alimentação. Nós temos que pensar que nós temos que ter um plano alimentar. Independente de nós termos ou não diabetes, nós temos sempre que pensar num cuidado com a alimentação, porque ela interfere basicamente no funcionamento do nosso organismo. Se a pessoa foi detectada que tem diabetes, ela tem que fazer a questão da dieta, mas não só a dieta. Aliado à dieta, ela vai ter que pensar em exercícios, os medicamentos que ela vai consumir, muitas vezes no caso do diabetes tipo 1, ela vai usar a insulina. Isso não tem outra forma de tratar a doença. No tipo 2, ela vai estar usando, muitas vezes, se necessário, hipoglicemiantes, quer dizer, medicamentos que baixam a glicemia. E em casos mais graves, vai ter que usar insulina e fazer check-ups periódicos. Mas no plano alimentar, o que nós podemos falar? Primeira coisa, mudança dos hábitos alimentares. Essa mudança para quê? Para realmente normalizar a glicemia, reduzir os fatores de risco cardiovascular, manter o peso saudável e prevenir as complicações. Então, a gente sempre diz, equilíbrio alimentar é a chave, a palavra-chave, a chave do sucesso ali. A dieta, ela tem que ser individualizada. O que serve para mim não vai servir para o meu vizinho. Por quê? Nós temos que respeitar as particularidades de cada paciente, pensar na idade, no sexo, se essa pessoa trabalha, qual é a atividade física que ela tem, quais são as doenças associadas, qual é a situação socioeconômica e cultural dessa pessoa. A partir daí, qual vai ser a orientação? Que essa pessoa fracione as refeições, então que ela faça de 5 a 6 refeições diárias. Que ela vai dividir essas refeições. A metade, de 50 até 60%, vai ser carboidratos, quer dizer, alimentos que nos dão energia. Então, pão, farinhas, batata, aipim, enfim, esses alimentos que vão se transformar em energia. De preferência, que a gente possa optar por os alimentos que sejam integrais. Por quê? Porque eles demoram mais a ser absorvidos pelo nosso organismo. O organismo realmente precisa fazer um trabalho maior para aproveitar esses alimentos. Então, ele não vai tão rápido para a circulação na forma de glicose. 30% seria em forma gorduras. De preferência, que essas gorduras sejam de origem vegetal. Se houver gorduras animais, máximo 10%, que a gente chama das gorduras saturadas, aquelas que podem depois acabar entupindo os nossos vasos sanguíneos. Que a gente evite as carnes gordas, a pele ali do frango, embutidos, frituras, molhos, cremes gordurosos. 10 a 15% proteínas, aqueles alimentos que vão ajudar na formação e reparação dos nossos tecidos. A gente tem que se preocupar que nós temos que regular o nosso organismo. E isso vai ser dado pelas vitaminas e pelos sais minerais, oriundos da onde? Frutas e hortaliças. Então, que de 2 a 4 porções, frutas. E 3 até 5 porções, hortaliças. A gente não recomenda que se consuma bebidas alcoólicas. Caso vai consumir, máximo, às vezes, 2 taças de vinho durante a semana. Então, tem que ser porque ele vai interferir nos nossos níveis de glicose sanguínea. Mas não adianta só a pessoa pensar, eu me alimentei, está tudo ok. E ficar lá sentadinho o tempo inteiro sem fazer nada. Ela vai precisar também ter uma atividade física. Essa atividade vai ter que ser recomendada, vai ter que ter uma avaliação médica. E pensar realmente se ela precisar utilizar tanto o hipoglicemiante, aqueles medicamentos que vão diminuir a insulina, ela vai ter que realmente pensar muito mais na alimentação ali assim, para não haver horas o organismo ter um excesso de insulina na circulação, produzindo o que a gente chama de hipoglicemia, ora nós temos falta de insulina na circulação, causando a hiperglicemia. Tanto a baixa da glicemia, como o excesso de glicemia ali assim, causa danos ao nosso organismo. Então, a gente tem que se preocupar bastante com isso. E o açúcar? Que todos falam que o açúcar é o grande vilão da diabetes, é isso mesmo? É, o que a gente, assim, sempre diz às pessoas assim, o açúcar, ele vai se transformar em glicose no nosso organismo. Transformando-se em glicose, ele vai aumentar a nossa glicemia. A questão do sal é que ele interfere na nossa pressão arterial. E a diabetes, ali assim, um dos fatores ali assim que causa bastante interferências é esse excesso de pressão arterial. Então, a gente tem que ter esse cuidado tanto com açúcar e também com sal. Consumo diário de bastante água, ali assim, aproveitar alimentos fibrosos, porque as fibras auxiliam a fazer o que a gente chama de limpeza do nosso organismo, vai aumentar o funcionamento intestinal. Aumentando o funcionamento intestinal, também vai ajudar a retirar a glicose da nossa circulação através das fezes. Essa entrevista é de Simone Barrin com Lúcia Helena Faria, nutricionista da Ipagre no Alto Vale, sobre diabetes. Vem aí as informações do mercado agrícola. No espaço de hoje, vamos conversar com o engenheiro agrônomo Ivan Faoro, que está na Ipagre em Caçador. Ele coordena o Programa Estadual de Fruticultura. Em Santa Catarina, quais são as principais culturas em termos de fruta, Ivan? Em nosso estado, pela diversidade climática, nós temos tanto frutas de clima temperado como frutas de clima tropical. Em termos de fruta de clima tropical, destaca a banana, com cerca de 29 mil hectares de área plantada. E em termos de fruticultura de clima temperado, tem a maçã com aproximadamente 18.500 hectares plantados. São as duas grandes culturas, digamos, em termos de área. Após isso, vem outras também lá de importância, né? Mas menor área de plantio. Perfeito. Ivan Faoro, nos últimos anos, alguma das culturas tem avançado mais que outras? Há interesse em novas culturas? O que nós estamos percebendo é que existe crescimento e importância até em culturas pouco trabalhadas e também em regiões com potencial agrícola bastante grande para alguns tipos de frutas. Por exemplo, no oeste, nós temos um potencial muito grande e interesse crescente no plantio de citros, né? E isso a Ipagre está atuando e vem crescendo a situação dentro dessa área, né? Também temos a cultura do maracujá, que está crescendo bastante o interesse na região do litoral. Então são duas culturas novas, aliás, é uma cultura nova e uma já mais antiga, né? Com potencial de crescimento bastante grande. Ivan, e com relação às frutas com caroço? Um caroço que a gente vê é que o estado de Santa Catarina, ele, em termos de área plantada, ele está estabilizando e algumas culturas até caindo a sua área. Por exemplo, a ameixa está estacionado área de plantio, né? E o pêssego caiu bastante a área de plantio. Então, a preocupação nossa é reverter isso, já que existe um potencial de mercado bastante grande, né? E o nosso estado tem que tomar esse espaço. Qual a indicação para o produtor que deseja investir em fruticultura? Primeira coisa é ver a aptidão da sua região. Depois, que procure um técnico da IPAGRE e troque informações para aquilo que ele pensa. Inclusive, o técnico poderá orientá-lo, né, na busca de soluções. Falou aqui no Panorama Agrícola sobre fruticultura o engenheiro agrônomo Ivan Faoro. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.